Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Bem-vindos à Academia Brasileira de Tretas, onde vocês ouvirão a desmoralização e o escracho com alguns temas da vida moderna. Nós também vamos desmascarar alguns dogmas e fazer os nossos reais desabafos sobre as necessidades de algumas coisas não tão necessárias. Obviamente, tudo com comentários muito embasados ou nada embasados e com um toque de amaldiçoamento que tanto eu, o Alexandre Moreira, como o Walter Rezende tanto adoramos. E a verdade é que depois disso tudo dito, é que nós estamos vivendo aí uma era muito fogosa e muito porca da telemática, né, Walter? Eu lamento uma coisa, hoje não tem cerveja. É. Esqueceu desse detalhe. Até porque tá um pouco frio, né? É, mas a gente podia ter uma boque. Uma boque, ou se não, um escão. É verdade, cara. Se quiser eu vou buscar. Não, deixa pra próxima. Então, e falando nisso, né, que as pessoas estão todas aí muito bem informatizadas, todo mundo com o seu notebook, o seu tablet e o seu smartphone, tudo plugado ao mundo aí, seja por um plano ruim de banda larga ou por um miserável 3G de 50 centavos a dia. Mas nessa, 100 milhões de brasileiros já estão incluídos digitalmente, todos aí ligados ao planeta, e todo mundo pode fazer suas pesquisas, estudar, fazer grandes descobertas, aprimorar a língua, por que não? E também se engrandecer intelectualmente. Mas a verdade é que o que as pessoas mais fazem é baixar coisas ilegais, ler fofocas de celebridades. Putaria. Putaria, assistir pornografia, obviamente. Fazer ali um Ctrl-C, Ctrl-V de trabalho da faculdade, né? E talvez o principal, as pessoas ficam horas e mais horas a bisbilhotar a vida alheia no Facebook. E quando não estão ali a bisbilhotar, estão a postar, compartilhar, curtir, comentar e cutucar. Você cutuca alguém, Walter? Eu nunca entendi esse negócio de cutucar, porque eu não sei onde tem esse botão cutucar no Facebook. Você já viu esse botão? Eu não sei se depois de tantas atualizações o cutuca sobrou lá, cara. Eu não faço a menor ideia. É assim, as pessoas vivem ali as suas vidas irreais, né, no Facebook. E nessa semana, obviamente, nós vamos falar sobre isso. Como lidam as pessoas com a empresa do Mark Zuckerberg, como vivem, o que comem, como se reproduzem. É a abertura do Globo Repórter? E o que produzem os usuários dessa ferramenta, principalmente, claro, os maus usuários, serão os esbofeteados nessa edição. Ô Walter, você que é um usuário racional do Facebook, eu sei muito bem disso, também é um azedo por excelência, me diga o que é que mais te irrita na aclamada rede social. Cara, antes de falar do Facebook, eu queria falar de uma concágua de estupidez que eu acho que não existe mais, que eu nunca nem coloquei meus olhos na interface, que era o Second Life. Second Life, que talvez tenha sido a ideia que gerou tudo isso, né? Cara, o Second Life, se você, ouvinte do nosso podcast. Eu desafio, cara. É usuário do Second Life. Eu não sei, existe ainda esse Second Life? Não sei, mas... Se você for, por favor, não ouça mais esse nosso podcast. Porque o Second Life é pra quem tem a First Life, um lixo. Verdade. Mas o Facebook tá quase um Second Life, cara. Tá quase. Então, a verdade é que desde que aquele maldito engenheiro turco, eu não sei nem falar o nome dele, Orkut Baykokten, não sei como é que era o nome dele. Acho que é Baykokten. Ah, meu turco é uma merda. Então, ele criou o seu site homônimo e finado, né, afinal de contas. Eu não sei se ele existe ainda, mas se existir, eu acho que ninguém entra. Cara, eu fiquei sabendo que o Orkut, ele atualiza mais a sua página no Facebook do que no próprio Orkut, que mesmo? Ainda existe. Então, depois que teve esse pontapé inicial das redes sociais, a vida nunca mais foi a mesma. Comunidades de pessoas com interesses comuns, encontro de outras pessoas do passado, correntes repassando ad nauseam toda uma vida melosa e colorida exposta para o planeta, né? Aí, O Orkut foi assassinado pelo Facebook e todas aquelas pessoas que choravam as pitangas ou enchiam o antigo site de relacionamento ali de milongas e paetês passaram a infestar a porra do Facebook com coisas ruins. Eu passei a usar o Facebook depois de muito tempo, cara. Eu usava porcamente o Orkut e passei a usar o Facebook depois que, sei lá, manja, é a mesma coisa que você tá andando de cueca na rua, como assim você não tem Facebook? Cara, uma coisa que eu tinha ódio do Orkut, morria de ódio. Sabe quando você desenha carinhas com caracteres? Sim. Cara, aquilo é de uma babaquice. Isso já foi migrado pro Facebook também, né? No Twitter menos, mas dá pra fazer também. O Bob Marley, cara. A cara do Bob Marley. Que puta que pariu. É uma mídia ali que tinha, né, um excelente potencial para ser bacana e acabou virando um piscinão de Ramos. Nada contra quem frequenta o piscinão de Ramos. Mas eu acho, Alexandre, que o que mais me irrita no universo do Facebook é o mesmo que me irritava ali no Orkut. E o que me irrita também na vida analógica, na vida acústica. As pessoas fazerem de lá um muro de lamentações e ficar dando indireta, cara. Um amigo meu tava comentando hoje, o Júlio Costa, ouvinte desse podcast, uma amiga dele, o pai do filho dela não tava depositando a pensão alimentícia do filho, só que ele ficava viajando, postando foto de viagem, tal, não sei o que lá, com outras meninas, aí ela foi e postou assim, e botou link o caralho, link pra foto. Pagar a pensão em dia não paga. Vai ficar indo pro Guarujá com vagabundo, ele vai. Mas indireta no queixo, assim eu gosto. Cara. Eu gosto. Agora, eu acho terrível quando o cara posta um nada a ver. Tipo assim, hoje vai ser. Puta que eu odeio quando alguém posta. Eu vou lá e bloqueio a pessoa no mesmo momento, não, cara. Ou se não, é quando as mulheres fazem muito disso. É. Mais que os homens, elas têm inimigas imaginárias. Porque as crianças têm amigas imaginárias. Aí, quando a mulherada posta, tá com inveja, não sei o que lá. E logo, eu vou embaixo, no post de baixo, e coloco assim, chupa, arroba alguém, aleatoriamente. Você já manda na cara da pessoa, né? Eu já mando pra alguém. Não importa se seja ele ou... Eu tento encontrar... Uma vez você acertou uma pra mim, que a minha esposa postou e você acertou que era pra mim. As correntes me incomodam demais. Puta que pariu. Eu gostava mais, porque a corrente já foi acústica também. Eu adorava. Cara. Eu tenho uma história boa de corrente também, vai. Era analógica. É, conta aí, cara. Não, é porque é a mesma corrente... Aquela que anotavam no dinheiro, se você passar em 25 notas de um real. É verdade. E às vezes você encontrava na sua caixa de correio, na sua casa, não caixa de e-mail, de correio. Eu tenho uma história dessa. Essa é a corrente de Nossa Senhora da Bicicleta, que te dá equilíbrio. Fulaninho pegou essa corrente e repassou para 5 mil pessoas e fez fortuna. Hoje é dono da Caoi. Agora, Ciclaninho não seguiu a corrente, o que aconteceu? A mulher dele ficou grávida de um bull mastiff. Ele foi despejado, teve que morar no Haiti. Cara, e era assim, vai, cara. Sabe o que é? Uma mãe e um filho escreverem 50 cartas, porque estava lá que você tinha que passar para 50 pessoas. Você. Eu e minha mãe. E daí? Mas era anônimo, né? Porque você botava isso na caixa do correio das pessoas de uma maneira aleatória, assim, cara. Sim, cara. Dessa eu gostava mais do que as correntes por e-mail. Mãe, por que você fez isso? Então, mas as pessoas estão fazendo isso no Facebook também hoje. E uma coisa que me incomoda também bastante, Walter, é o excesso de hashtag linda nas fotos, principalmente das barangas, cara. É verdade. Que aquela baranga que ela se esforça pra tirar uma foto ali de frente ao espelho. Faz um selfie. Ela faz um selfie ali murchando a barriga, exato, tentando a sua melhor das roupas. Mas o bração gigante, isso. Você não tem um pulmão dentro do bração não tem, gigante. Não tem como. Pra poder encolher o braço. Se ela soubesse um pouquinho, um mínimo de Photoshop, ela daria um liquify ali, dava uma acertadinha. Daí, né? As outras amigas... Daí as outras amigas, igual situação, começam a postar linda. É linda, linda pra cá, linda pra lá. E criança também, cara. Criança. Porque o universo infantil é um universo bacana, bonito, todas as crianças inocentes, mas nem todas as crianças são bonitas. E às vezes... um garotinho feio que só peida é postado. Aí todo mundo, lindo, não sei o que lá. Sabe aquelas meia dúzia de curtidas malemadas da tia, da avó míope? Outro problema do Facebook são os convites para jogos, né, cara? Jogos. Porque as pessoas jogos. Deveriam saber que marmanjos como eu, como Walter Rezende, nós temos muito mais o que fazer muito do que mais. Ficar ali naquele universo Candy Crush, né? Candy Crush, gente. Eu tenho certeza. Isso tá afetando 90% dos ouvintes. Não, mas da as gente. Pessoas podem jogar, na boa, cara. Eu Alexandre Moreira convida você a não convidá-lo pra jogar. Eu prefiro fazer sexo. Eu também. E uma coisa, na verdade, comigo não acontece, mas já aconteceu bastante, que as pessoas marcarem você em panfletos, em fotos, que você não tem nada a ver com aquele diabo. O cara vai fazer um baile funk na Caixa Prego e marca você naquele maldito daquele flyer pra todo mundo que te conhece também receber aquele lixo e parecer que você foi lá balançar o seu rabo numa festa de funk. Outro botão que eu sinto muita falta no Facebook, porque tem o curtir, compartilhar, mas falta o botão foda-se. O descarga também, viu, cara? Porque muita gente fica postando um monte de imbecilidade lá. Aí, e você foda-se. Ah, uma coisa que eu fico puto no Facebook é que as pessoas confundem o Facebook, que é só um site, gente. Não é mais nada, é um site, com a vida for real. Exato. Então, se você não responde uma mensagem de alguém porque você ficou o dia inteiro fazendo coisas úteis da sua vida e não entrou na bosta do Facebook, me cresce até uma vena, porque eu tô ficando nervoso com... A pessoa fica puta fica com você. Fica beicinho. Deveria ter o botão beicinho também. Não respondeu não a minha respondeu mensagem. A minha... Liga pra mim, caralho. Pega a bosta do telefone e tu, liga, cacete. Cobrança pra curtir foto, cobrança cara. Pra curtir foto. Ah, você não curtiu a minha foto. Você é de foto. Um derrotismo. A sua foto é uma bosta, seu filho da puta. Eu não quero curtir aquele lixo. E PowerPoint de gatinho. PowerPoint. Que migrou não, cara. Pro Facebook. Os gatos... Mas os gatos em si mereciam um episódio, uns três episódios, os gatos no Facebook. Porque eu tenho rinite do pelo do gato. E parece que no Facebook todas as 622 pessoas da minha timeline amam gatos. Cara, eu até acho que os gatos são bonitinhos, não sei o que lá. Tá. Mas, gente, chega. Pera aí. Monte Fuji. Quantos Monte Fuji Monte Fuji, cara. No Facebook? Eu não aguento mais olhar pra porra do Monte Fuji. Tem aqueles fanáticos também, tem os fanáticos de tudo, né? De política, de religião, de futebol principalmente, também incomodam bastante. Mas eu acho que pra mim, o ser que mais incomoda é o fulano que posta os enigmas pessoais dele ali. Como é verdade. Fica criando enigmas. E isso, ele posta ali uns tipo assim, hoje ela vai se ver comigo. É. Aí o cara só posta isso. E aí tem aquelas fuxiqueiras que vai lá no comentário. Ah, ela quem? Ela quem? Aí outro já fala assim, ah, não fica assim, né? Você não quer conversar comigo? Isso, me chama inbox pra gente conversar. Me chama inbox. Não vai fazer besteira. Sabe que a minha irmã tá uma com vez... com gonorreia de novo? Pegou crista de galo daquela vagabunda? A minha irmã Amanda uma vez fez uma piada, ela postou exatamente assim. Que fase difícil. Ela postou isso. Começaram... Ela só tava com furúnculo. Começaram os comentários. Que não fica assim, Amanda. Fé em Deus. É. Tem aqui uma novena de Nossa Senhora, isso. De não sei o que, que vai te ajudar. A quimioterapia vai dar certo. E a outra, exatamente, a outra assim, não, mas aconteceu o que? Aí, depois de quase 100 comentários, ela colocou, pessoal, é a fase 282 do Candy Crush, que eu não consigo passar. E tem também, Walter, os ostentadores, né? O Facebook ali é um lugar pra ostentação. É verdade. Aí o cara vai pra Paris, fica ali tomando um Saint-Emilion, e daí fica postando assim, aê, seus merdas, enquanto vocês estão indo no ponto do ônibus esperando pra tomar um ônibus, eu tô tomando aqui um chihá de verdade. Acho que isso deve ser uma indireta pra mim. Sabe que eu postei uma foto de um pato que eu comi na Cidade Luz, Alexandre Moreira, me escondizando. Mas também, cara, você fica enchendo a sua timeline de foto da tua filha. A Helena é muito bonitinha, sim, mas as fotos que você tira dela de manhã com o cabelo que parece que penteou numa batedeira de bolo, com o nariz cheio de ranho, essas você poderia evitar. É a vida como ela é, né, cara? Eu quero ver se alguém posta um hashtag feinha. Ninguém posta. Mas a verdade é que o Facebook é uma máquina de fazer losers, né? Porque a intenção é sempre essa mesmo, de causar inveja no outro. E aí o coitado que não tem uma filha como eu, né? Uma garota tão bela pra postar. Aí o cara vai e posta ali a foto do sobrinho feioso dele. Aí ganha duas curtidas e muita gente já dá um bloco, né? Cara, esse moleque vai encher minha timeline com a foto desse moleque. Mas na verdade o Facebook é teoricamente um mundo perfeito. E imaginem vocês, vamos fazer aqui um exercício, que a população da Terra toda fosse devastada e só restasse no planeta ali um servidor da empresa do Mark Zuckerberg. E aí uma outra civilização aparecesse e tivesse a possibilidade de ler ali o conteúdo desse mundo, né? O que os caras iam detectar? Assim como nós, quando achamos ali as pichações rupestres, ali, falamos, olha... Pichações, não. Inscrições. Inscrições. Mas parecem pichações, né? Mas, era um homem da caverna vida louca. Então, eles plantavam milho, tinha ali um, né, comiam um veado, esse tipo de coisa. Eu imagino essa civilização futura encontrando ali, né, esse servidor, e lá os caras iam detectar o seguinte, assim, olha pessoal, essa população do passado tinha uma vida boa, era todo mundo muito feliz, esse Alexandre Moreira tinha uma filha muito bonita. Ele ia sempre pra essa montanha com neve na ponta, no nome de Monte Fuji. Olha, esse tal de Walter Rezende aqui só viajava pra lugar muito foda, olha que fotos maravilhosas, e essas pessoas que só se alimentam no Outback Steakhouse, né, que a galera gosta de postar. Aquelas canecas gigantes do Outback, aquela costela do tamanho do chinelo 56, é o que mais reina ali, né, no, gosta de nos álbuns. Ah, Walter Rezende está em Outback Steakhouse. Ninguém posta o prato de arroz com feijão e o ovo frito em cima. Segundo uma especialista em mídias sociais lá da USP, a doutora Beth Saad, abre aspas para a pesquisa dela, o Facebook tem ferramentas que estimulam a revelar o estado atual. Então o usuário acaba delirando Alexandre Moreira. Como os amigos só põem coisas bonitas, as pessoas vão colocar também para ser ali bem avaliada e curtida. Faz parte da natureza humana essa necessidade de reconhecimento. Fecha aspas. Aí ninguém peida, ninguém come arroz, feijão e ovo, como eu falei, ninguém vai pra Peruíbe. Eu desafio você, todas as pessoas, a colocar uma... Como é que chama? A maior foto que tem. Foto da capa. Foto da capa. Vou botar você enchendo uma laje. É mesmo, pra cara. Quem é elitizado não, e não sabe o que é encher uma laje, dá uma gulgada aí que você vai ser. É verdade. Saca, com a cabeça, com aquele chapéu de bola de capotão, ou se não feito com um papel do saco de cimento. É. A gente atinge várias classes sociais, tem pessoas que não tem ideia do que seja encher uma laje. Enchimento de uma laje. E você tem razão nessa de botar uma foto de capa ali e bota um balãozinho com a seguinte frase, massa mole. O cara que coordena o enchimento da laje, ele pede ali que a massa tem que vir mais dura ou mais mole. Massa mole. Vamos rápido que o sol tá rachando. Videozinho, né? Videozinho. Enchemos a laje nessa manhã. Posta um videozinho ali. E depois do enchimento de laje, sempre rola uma feijoada, ou senão um churrasco. Um churrasco, verdade. O Alexandre uma vez me convidou pra um enchimento de laje. Cara, eu fui categórico em olhar pros olhos dele e falar assim, meu amigão, nem fudendo. E já que você falou em pesquisa, eu li não sei aonde, sobre uma pesquisa feita na Alemanha, e eu acho que aqui no Brasil não é diferente o resultado, que cerca de 20% das postagens feitas no Facebook, elas são realmente para causar inveja nos demais. E os posts que mais causam inveja, atente-se, Walter Rezende, são o de viagens e de lazer com os amigos. É mesmo. É, os posts que você mais faz, inclusive. Você tá sempre... Ou você tá viajando, ou você tá enchendo o caneco com alguém. Então, quando você posta alguma coisa ali e você tem uma viagem pra Croácia... Croácia. E aí você tem ali 50 comentários elogiosos, né, pra sua bela foto. Saiba que 20% desses comentários são de pessoas que estão com uma invejinha, que na verdade queriam falar assim, eu queria que você tivesse se fodido. A minha foto de capa é meu croata tá ótimo, Alexandre. Plint 20k e azera. E não tem ninguém comentando, eu acho. O ouvinte, Fernando C. Silva, mandou um e-mail pro Academia de Tretas, @gmail.com, dizendo o seguinte, abre aspas, tem uma prima que trabalha em um site que aluga moças para se dizerem namoradas de bobalhões solitários no Facebook. As meninas recebem uma grana para ficarem trocando postagens de amor com caras que as contratam. Gente, isso é doentio. Existe esse ramo de atividade? Cara, existe. E o bom é que não precisa ser nem mulher. Eu mesmo, por exemplo, posso pegar foto de umas gostosonas aí na internet, criar um perfil e cobrar dos velhos barrigudos pra eu botar post, né? Boa ideia. Vou fazer isso. Isso mostra a que ponto chega a necessidade do ser humano em mostrar algo que não é nas redes sociais. Claro que não posso revelar aqui o nome da minha prima, mas ela mostrou uns 20 fulanos que recorrem a esse tipo de serviço. Eu achei um tal de Alexandre Moreira lá. Será que é quem eu estou pensando? Um abraço para todos. Que maluquice. Primeiro quer dizer que não sou eu. Mas eu fui dar uma caçada. Eu vi que existe um site chamado namorofake.com.br. E ele serve justamente para isso. Namoradas virtuais ali. Esses caras estão ferrados da vida, né? Sem uma namorada e tal. E o cara tem uma necessidade ali de, sei lá, de mostrar para alguém que tá namorando. Esse namorofake.com.br existe. E eu tenho uma história para contar. Mas eu vou contar daqui a pouco. Já o nosso ouvinte Ricardo Bueno, ele mandou um relato aqui que ilustra uma parada louca com relação a esse lance da inveja. Ele disse que uma amiga que trabalhava em uma companhia aérea, por isso podia viajar para qualquer lugar do mundo sem desembolsar muito por isso. Isso a gente sabe que não é verdade. É. Porque Alexandre Moreira, ele tinha esse privilégio também. E ele sempre quando a gente viajava, ele era o último. É um perrengue, cara. A embarcar. Porque ele só voava se tivesse lugar. É, mas nesse caso não era eu que trabalhava na companhia aérea, era minha irmã, né? Uhum. Mas a minha irmã, ela, quando trabalhava, ela podia... pra ela não tinha erro. Não assim, tinha. Ela podia viajar pra qualquer lugar. Quantas vezes eu não viajei olhando pra janela do avião e dando tchau pro Alexandre? Eu tinha que esperar o próximo desse. Que ia ver se no próximo avião tinha lugar pra ele. Aconteceu algumas vezes. Não, mas dando sequência no e-mail do Ricardo, essa minha amiga enchia a timeline dela com fotos de todos os cantos do mundo. Mas isso acabou com uma amizade dela com outra moça que ficou mais recalcada. Essa amiga dela sempre postava comentários ofensivos nas fotos de viagem da amiga. Uma vez, um post de uma foto de uma viagem a Porto de Galinhas gerou o seguinte comentário da ex-amiga. Foi para o lugar certo dessa vez, né? Então a minha amiga respondeu: não, eu não passei na casa da sua mãe. Oh, que beleza! E aí o debate chegou a incríveis 60 comentários de cada. Isso até se descobrirem via Foursquare que estavam no mesmo shopping no momento daquela treta. Que caralho! Para resumir, acabaram nas vias de fato com direito a Sunday do McDonald's na cara uma da outra. E eu gosto dessas brigas à moda novela Guerra do Sexo, sabe? Com a Fernanda Montenegro e o Finado Palota, né? Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, a nossa fanpage está lá no Facebook. No Facebook. Dê uma curtida lá na nossa página. Fazendo isso, vocês vão ficar informados sobre os próximos episódios do nosso podcast. Aí você pode mandar suas histórias para o nosso e-mail academiadetretas@gmail.com. Por esse mesmo e-mail dá para mandar dicas de episódios, porque não? Para nos ouvir, tem vários jeitos. Nessa mesma fanpage, se você clicar no botão sobre, vai ter o feed para vocês alimentarem os seus iTunes e outros agregadores RSS. Já estamos com o link definitivo, né, Alexandre? Agora sim. O feed correto lá. Pra quem nos ouve no telefone celular, tem um aplicativo da SoundCloud, onde a gente hospeda os nossos episódios. Dá pra vocês ouvirem nos celulares, dá pra ouvir pelo iTunes também no celular, dá pra ouvir de um monte de jeito, pela própria página do SoundCloud. Nosso podcast é atualizado toda sexta-feira. E se você tem uma banda, ou conhece alguém que tem uma banda independente, tal, que tá ali, não tem aonde tocar, manda um e-mail com músicas ou com link de onde a gente possa dar download nessas músicas, te dá uma avaliada aqui. Se for bacana, vira BG pros nossos episódios. A banda desta semana é quem, Alexandre? É Charme Chulo. Muito bacana essa banda. Banda sensacional, que mistura ali rock and roll com música caipira. É, os caras têm aquela viola de 12 cordas sendo tocada ali. Sobe aí, Krausebeck, um pouquinho o Charme Chulo. Como é sensacional, ouçam mais Charme Chulo aí pelas redes sociais, só caçar Charme Chulo pela internet. E eles estão com um projeto bem bacana, que é um projeto de financiamento coletivo aí pro terceiro disco já da banda, que vai se chamar, tem um nome sensacional, que é Crucificados pelo Sistema Bruto, olha só. Bom. Então o Charme Chulo tá fazendo esse projeto de financiamento coletivo, é quem quiser dar uma ajuda pros caras aí, dá uma sacada no site Catarse-me, o Catarse é com S, é catarse.me/pt/charmechulo. Dá uma sacada lá, tem uma maneira de vocês, de repente, já compram o CD antes dele sair, vocês ganham alguns prêmios, é uma série de coisas interessantes. Então é um financiamento coletivo pro terceiro disco do Charme Chulo. Só uma dica do próximo episódio, o tema é smartphone, eu preciso de um. Então, mande e-mails pro Academia de Tretas dando suas impressões. Depois que a gente recebeu esse e-mail do rapaz aí, eu fui dar uma pesquisada para saber que tipo de coisa que existia na internet a respeito disso. E não é só um site, existem muitos outros. E eu não posso citar o nome da pessoa aqui. Eu conheço? Não, você não conhece, mas é muito provável que ele esteja ouvindo esta edição, inclusive. Fala que o Krausebeck põe um bip. Então tá bom, o nome dele é... Vamos chamá-lo de esse meu amigo. É esse meu amigo, um rapaz muito solitário. Engraçado, existe uma categoria de pessoas que é o quase nerd. Não sei se conhece algum quase nerd. Ele faz tudo que um nerd faz. Mas ele não, inclusive, tem... não comer ninguém. Exatamente. Mas ele não tem também aquele grau de QI bacana que a gente sabe que os nerds têm, né? Ah, ele tem o pior dos dois mundos. Isso. Ele é um virgem como um nerd. Sim. E um imbecil. Exatamente. Como um não nerd. Ele usa quase camisetas legais, né? Como os nerds mais escolados aprenderam a usar. Uhum. Ele quase é míope. Ele adora séries. Ele faz tudo o que se deveria fazer, né? Um bom nerd. Ele ouve esse podcast. Mas ele tá nesse pacote aí. Não pega ninguém também. Certo. E o que aconteceu? Um belo dia... Ele tá se identificando agora. Ele tá ouvindo e se identificando. Eu não falei de onde é esse meu amigo. Esse rapaz, ele é um cara que não pega ninguém, assim, sabe? E eu, cara, eu não sou um especialista no assunto, mas eu sempre tentava dar uns toques assim, cara, não vai com tanta sede ao pote nas meninas, assim. É aquele cara que fica sempre muito bonzinho, pagando lanche pras meninas. Sim. Sempre traz um chocolatinho e tal. Cara, não é bem assim, você não vai conseguir e tal. Não come ninguém, para de pagar essa porra pra essa mulher que nunca vai te dar. Exatamente. Esses são os conselhos que eu passei a dar pro rapaz. E, enfim, e ele era apaixonado por algumas garotas, sempre... uma garota tal da... Por algumas? Algumas, se apaixonava por uma, depois passava pra outra, tá. Assim, e nunca tinha chance com ninguém. Até que um dia desse ele chegou e falou assim, tô namorando, e ele começou a falar pra essas garotas que ele achava que um dia teria chance, tô namorando, e as meninas falaram, você viu a namorada do fulano de tal no Face? Você viu? Eu falei, não vi, vou dar uma sacada. fui lá e achei uma garota belíssima, assim, sabe? Não combinaria em momento algum com ele. Porque ele é zoado com sua bastante. Porra. Bastante. Porém, o que aconteceu? A garota trocava realmente ali postagens com ele. Ah, meu amor, ah, vamos no cinema hoje? Ah, o que a gente vai fazer? Ah, você assistiu ontem ao Breaking Bad? Ser pelo inbox, exatamente, era pela exatamente. Timeline. E eu achei um pouco estranho. Me botei a fuçar a vida dessa moça. Procurei aqui, procurei acolá. Você não tem realmente o que fazer durante o dia. Na madrugada, na insônia. E eu fui procurando, procurando, procurando. Cheguei no namorofake.com.br. Não! Essa moça de Campo Grande, no Mato Grosso. Ela e mais 2.000 outras garotas fazem esse trabalho. Namoro Fake. Namorofake.com.br. Mas pra que precisa de 2.000? Tem 2.000 garotas lá pra você escolher qual vai ser a sua namorada. R$37, Walter. R$37 por mês e você tem uma namorada virtual. É melhor ir no puteiro. Já é mesmo, né, cara? Tem umas moças. Porque na liberdade, se você pegar esses 37 e botar mais uns 20, amigão, você pega uma calça branca fácil. Você vai cutucar de verdade. Desse jeito.